teatro em Portugal. Um programa de Margarida Sá. Primeira parte. O teatro desenvolveu-se ao longo dos tempos, provavelmente a partir das práticas, rituais e dos gestos, danças ou pantomimas a elas associadas. A tragédia, a comédia, o drama satírico, as marionetas, bem como os diferentes géneros de dramatizações dançadas, constituem o vasto e rico repertório desta arte, que conjuga a palavra, a música, a corporalidade expressiva, espaços cénicos específicos, cenários, maquinaria, adereços e ornamentações. Neste programa falaremos sobre dramaturgos portugueses. Thank you. Gil Vicente foi o primeiro grande dramaturgo português. Escritor bilingue, a sua obra pertence de pleno direito à literatura espanhola e portuguesa. Dele chegaram até nós 44 peças de teatro, todas escritas entre 1502 e 1536. A maioria delas foi representada para os reis Dom Manuel I e Dom João II de Portugal em Lisboa, ou em residências diversas onde a corte residia. Entre estas 44 obras, 15 são em português, 11 em castelhano e as 18 restantes bilíngues. Neste último caso, algumas personagens falam em português e outras em castelhano. Beneficiando da proteção constante de dois reis, Gil Vicente, que era escritor, ator e músico, produziu e fez representar as suas peças durante as festas religiosas e nos grandes acontecimentos da corte. Thank you. possuímos poucas informações sobre a sua vida. Nascido em 1465, talvez em Guimarães, morreu pouco depois da sua última obra, em 1536, provavelmente em Lisboa. É possível, embora muitos investigadores o admitam com reservas, identificar o dramaturgo Gil Vicente com o ourives do mesmo nome, autor da Custódia de Belém, que o rei Dom Manuel I mandou executar com o ouro trazido por Vasco da Gama em 1503 da sua segunda viagem à Índia. Gil Vicente conhecia os grandes textos da literatura religiosa como muitos dos escritores espanhóis do seu tempo. As suas primeiras peças são imitações diretas das églogas dramáticas de dois poetas de Salamanca, Juan de Lanzina, cujo nome verdadeiro era Juan de Fermosel, que viveu entre cerca de 1468 e cerca de 1529, Lucas Fernandes, que viveu entre cerca de 1474 e 1542. Não tardou em ultrapassar estes modelos, desenvolvendo a sua obra em todos os géneros e alargando de mil maneiras a sua inspiração. Thank you. suas peças, autos, termo que na época significava peça de teatro em geral, fosse uma moralidade religiosa, uma comédia romanesca ou uma farsa popular. São, de um modo geral, de pequenas dimensões. A ação costuma ser de uma grande simplicidade, com uma encenação apropriada ao enquadramento de uma capela ou salão. Thank you. Gil Vicente classificou a sua obra em três categorias: as peças religiosas, as comédias e as farsas. De facto, a sua inspiração oscila entre a moralidade medieval, as aventuras romanescas da comédia e a jugralidade ou bufonaria popular. Estes três géneros são muitas vezes misturados na mesma peça. Este teatro é, por isso, rudimentar na técnica, mas aberto a todos os géneros e justapondo todos os tons, e de uma extraordinária diversidade, formando uma das mais ricas galerias humanas das literaturas hispânicas. Thank you. todos os tipos sociais existentes em Portugal na época dos descobrimentos estão contemplados no seu teatro. Cortesãos, monges, camponeses, judeus, negros, ciganos, párocos, servos, almocreves, marinheiros, alcoviteiras, feiticeiras, chulos ou as figuras tradicionais do teatro religioso com profetas, santos, Cristo, a Virgem, os anjos e os demónios, sem esquecer as personificações do teatro alegórico, como o tempo, o mundo, a fé ou a prudência, os deuses pagãos, como Júpiter, Pido, Saturno ou Mercúrio, e até certos heróis mais individualizados, como Dom Duarte ou Amadís de Gaula. Yeah. Gil Vicente está situado na charneira dos tempos, sendo em muitos aspectos um homem de idade média, sobretudo nas peças religiosas e nas farsas, é também pela sua curiosidade e pela sua liberdade de julgamento e de expressão um homem do Renascimento. A sua independência de espírito, vitalidade e audácia verbal caracterizam Portugal antes da Contra-Reforma e, em particular, antes da Inquisição, introduzida em 1536, o ano em que representou a sua última peça. Daí, a virulência da sátira social em tantas cenas dos seus autos, em especial no que diz respeito aos abusos da Igreja. De um modo mais geral, aquilo que faz o encanto específico das produções de Gil Vicente e lhe dá uma inimitável ressonância é a mistura de certas qualidades opostas e aparentemente incompatíveis. O refinamento da vida de corte e a truculência popular, a poesia e o realismo, um sincero patriotismo e uma visão lúcida dos defeitos do seu país, um sentido muito ortodoxo dos grandes mistérios cristãos e uma crítica feroz aos homens da Igreja. Thank you. Na primeira parte deste programa sobre o teatro em Portugal, baseámos-nos em textos de Paul Tessier. A locução foi de David Rocha e a realização de Margarida Sá.